Thank you. aulas com visita guiada, que vai ser mediante agendamento, e também vai ter oficinas com demanda espontânea. Aí vocês podem estar acompanhando a programação pelo Instagram do Centro Acadêmico do Bacharelado em Artes Visuais, que é @kart.cal. Agora sim, obrigado. Beleza, boa noite, gente. Japão é 4 milissegundos para ir, 8 milissegundos para ir e voltar. Então, se você junta isso com um atraso de conversão digital analógico, a troca de uma rede para outra, né, da internet, que são várias redes, né, aí não dá. Então, a gente tem que ter, não em tempo real, mas a gente faz aqui em tempo musical. Então, dá um ciclo, os acordes, e a gente começa a tocar. Esse som agora que eu toquei agora aqui, tá vindo da Inglaterra, é o Jazira, da Inglaterra. Jean, você tá fugindo, Jean? Você vai tocar daqui a pouco, né? Ah, beleza. I like the birds.